cara do cara com a porra dessa safada aqui. Problemático, sarcástico, já disse mais de um milhão de vezes que eu não sirvo pra ti. Mas ela não quis me ouvir e entrou pro esquema. E se envolver, sabe que vale a pena, sabe que vale a pena. Ah, então taca a porra da tcheca, taca, saco a tcheca no bico, sa. Taca a xereca no bico, saco a tcheca no bico, sa. Taca a xereca no bico, saco a tcheca no bico, sa. Olha pra cara do cara que a porra dessa safada aqui. Problemático, sarcástico, já disse mais de um milhão de vezes que eu não sirvo pra ti. Mas ela não quis me ouvir e entrou pro esquema. Sabe que vale a pena, sabe que vale a pena. Ah, então taca a porra da tcheca, tá? Saco a tcheca no bico, sarra, sarra. Então taca a porra da tcheca, tá? Saco a tcheca no bico, sarra, sarra. Então taca a porra da tcheca, tá? Saco a tcheca no bico, sarra.